navegando entre diversas dimensões. Distrito. Não se importe. Olhando pro norte, contando com a sorte, eu vejo o céu azul. Não que eu me importe. Olhando pro norte, contando com a sorte, eu vejo o céu azul. Ah, 2000 agora, contando com a sorte, se essa puta contar com nós. Mas o que nós vive não cabe nem em voz, nem em voz, messier. Veja, a vida não é um glacê. Pisamos com cautela nesse campo minado. Se os frutos tão podre, bruto é nós sem ser lapidado. Por muitos fui ensinado, orgulhoso? Não. Humildade é preciso nesse jogo jogado. Full off besteira e conteúdo. Céu azul, meus trucru. Clássico e aromatizado. O clima e as rimas em prol da evolução. Perfume de canabinol. Costume de caracol. Sem pressa quando preciso. Porque quando o barco vira, não costuma dar aviso. Deixa eu viver pra admirar, mirar tudo que eu percebi. Pedra bruta, sentimento rudimentar. Notar, tô de poeta ou baby. Deixa eu viver pra admirar, mirar tudo que eu percebi. Pedra bruta, sentimento rudimentar. Notar, tô de poeta ou baby. Não se importe. Olhando pro norte, contando com a sorte, eu vejo o céu azul. Não que eu me importe. Olhando pro norte, contando com a sorte, eu vejo o céu azul. Não que eu me importe, mas quem se importa? Colhi a dedos as pedras que fecharam minha alma. Não tenho medo da escuridão, lutando com todas as forças pra livrar meu pensamento. A cada passo uma lição, rua escura me motiva, acelera o coração. Navegando nessa jangada, quantos passos, quantos fatos pra cumprir a minha jornada. Dor de cabeça já é comum, no meio da podridão, impossível é ser mais um. Só que pra mim não é comum, ainda pergunta como poderia isso tudo ser comum. Apavorado fica mudo, pra que tanto orgulho? Vontade que eu tenha de fuder com tudo. Verso eu faço conteúdo, vejo tudo, pensamento continua mesmo sendo cego, surdo e mudo. Não se importe. Olhando pro norte, contando com a sorte, eu vejo o céu azul. Não que eu me importe. Olhando pro norte, contando com a sorte, eu vejo o céu azul. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não...